A verdade é que o pênalti está aí, amigo. 41 minutos. Rivaldo contra Augusto. Capricha, Rivaldo. Perna esquerda. Partiu, Rivaldo, bateu. Gol, gol, gol, gol! Turquia para a festa da torcida brasileira, mas que não foi pênalti, não foi.